arte é um processo que ocorre dentro da sociedade burguesa e que leva a uma reverência irracional por atividades que satisfazem as necessidades burguesas. Home, assalto à cultura. A ironia irrita, não que ela zombe ou ataque, mas porque nos priva das certezas, desvendando o mundo como ambiguidade. Kundera, a arte do romance. Oprimido. sempre será.